Nosso tema dessa noite é revelação espírita. Então, primeiro, né, o que é revelação? O que é revelar? Revelar, a gente poderia dizer que é descobrir, é tornar claro alguma coisa que não se conhece. Revelar significa trazer à luz, deixar para trás aquilo que se ignora. E a revelação, se nós formos pensar hoje, na nossa vida, no mundo em que nós estamos vivendo, quantas revelações ocorreram para que nós hoje estivéssemos nos utilizando delas? Se nós pensarmos em como é que era o mundo que a história nos conta, de muito tempo atrás, onde não tínhamos absolutamente nada. E hoje, com um simples botão, nós clareamos um ambiente. Parece fácil para nós que chegamos e nos acostumamos com isso. Mas alguém teve que trabalhar, se esforçar para que isso estivesse ao nosso alcance também hoje. Então, a revelação, nós vamos falar de revelação espírita, mas a revelação, ela se dá em todos os campos. A ciência, todos os dias, ela está fazendo descobertas para tornar a vida de forma mais compreensível, de forma que nós possamos aproveitar dela na essência, que nós possamos entender como se processam as coisas para viver melhor. Essa é uma grande busca do ser humano, buscar viver melhor. A religião, ela tem um papel fundamental nesse auxílio que todos nós fazemos. Então, como eu disse, tudo que nós temos hoje, alguém fez. Nós podemos chamar algumas pessoas de gênios, descobridores, mas muitos deles, talvez todos, de estudiosos. Todos eles dedicaram um tempo da sua vida buscando elucidar algumas questões, trazer luz para várias coisas. Na questão espiritual, nós temos várias revelações que nos auxiliam para a gente tentar entender a nossa essência. Nós temos uma enormidade de livros que nos falam de coisas que nós, por si só, não saberíamos se nós tivéssemos que partir de um ponto zero. Não seria suficiente uma única encarnação para a gente poder descobrir isso. Nós temos mensagens que chegam até nós, que nos dão direções. Nós temos intuições, que muitas vezes nós não sabemos aonde vem e nem sabemos que são intuições. Nós achamos que temos ideias, que pelo nosso simples raciocínio nós descobrimos as coisas. E nós temos os sonhos, para citar apenas algumas, que muitas vezes, quando nós acordamos de manhã, nós acordamos com aquela ideia viva de algumas coisas que nós devemos fazer. E se nós damos curso a elas, nós resolvemos algumas questões bem materiais até do nosso dia a dia. Mas são formas de revelação, formas de auxílio que chegam até nós. E o Espiritismo, falando dele, que é uma revelação, ele não tem nada de misterioso e de secreto. Quem quiser saber alguma coisa sobre o Espiritismo, tem diversos livros que falam tudo aquilo que a gente vem tentando passar durante todos os dias. Todas as coisas estão abertas para quem quiser descobri-las. Não existe nada que seja sobrenatural ou misterioso, ou que fique guardado na mão de apenas algumas pessoas. Todos nós temos acesso às mesmas coisas. Porém, nós só temos acesso quando nós procuramos essas coisas. Hoje nós estamos todos aqui por um único motivo. Nós estamos buscando conhecer, aprender. Nós estamos buscando uma vida melhor. Um entendimento de como é a vida. E o universo todo, quando a gente fala em universo, a gente às vezes tem uma ideia muito pequena Nós pensamos no ser humano ou simplesmente no nosso planeta. Mas o universo é o todo. E o universo todo ele é composto por duas forças, dois elementos, que são o elemento material e o elemento universal e espiritual. Se nós tirarmos um deles, apenas um, nós não conseguimos explicar várias coisas. A união desses dois elementos é que possibilita que a gente tenha entendimento sobre tudo o que acontece, não apenas com a gente, mas ao nosso redor. Eu falei no começo de tempos remotos, tempos longínquos, lá atrás, na pré-história, por exemplo, onde nós não tínhamos nada. Nós não tínhamos essa luz e, às vezes, nem o fogo, dependendo do período, para nos aquecer, para nos iluminar. E quando a gente não tem isso, parece uma coisa extraordinária para quem criou isso. E a gente só consegue entender como isso acontece através desses dois elementos, material e elemento espiritual. A vida de todos nós, e apesar de a gente saber algumas coisas que acontecem no decorrer da nossa vida, nós ainda nos deparamos com algumas situações, não que nós não entendamos, mas que nós não aceitamos. Que é a questão do fim da vida material. Quando nós nos deparamos com um corpo material, inerte, sem vida. Porque a matéria, ela não tem vida. A matéria não tem pensamento, a matéria não tem sentimento. O que dá essa característica a esse corpo que todos nós temos aqui é o princípio espiritual, o elemento espiritual. E quando ele não está junto dessa matéria, ela é uma matéria inerte. São coisas simples que a gente conhece, mas que a gente às vezes não sabe como se processa. E eu digo simples porque hoje nós temos todas elas na ponta dos nossos dedos. Acessando um computador, a gente tem várias informações ao nosso dispor. E as coisas, então, a gente diz, opa, então é assim que funciona. Nessa questão desses elementos, foi necessário que primeiro ocorressem os fenômenos físicos, materiais, para que depois a explicação ela pudesse vir para dizer como é que funciona. Se fosse o inverso, se tivessem nos dito antes que as coisas eram de tal maneira e a gente não percebesse elas, nós não acreditaríamos. Porque as revelações, um dos princípios básicos dela é a verdade. Ela tem que ser verdadeira, senão ela não é uma revelação. Não existe revelação sem verdade. Por isso que nós falamos de revelação espírita. O espiritismo, que surgiu há 170 anos, mais ou menos, é recente. Se nós formos pensar na caminhada dessa humanidade que a gente conhece. Por que não surgiu antes? Porque nós não compreenderíamos, assim como nós não compreendemos várias coisas ainda hoje. É necessário algumas coisas virem antes, para outras virem depois, para que possam ser explicadas, possam ser justificadas. As ciências, se nós formos pensar também, uma das mais antigas que nós temos é a astronomia, que através da observação, o ser humano, ele entendia algumas coisas que aconteciam no espaço. Porém, sem alguns outros elementos, ficavam questões sem respostas, perguntas que não tinham uma resposta adequada. Só depois, com o surgimento da própria física, que explicou várias coisas que aconteciam nos céus, os movimentos, é que o homem pôde entender as coisas que aconteciam. E assim são todas as ciências que nós vamos pensar. Todas elas estão interligadas entre si. A física, a química, a biologia, a astronomia. o estudo, através da medicina, do corpo humano, que nós ainda estamos fazendo descobertas todos os dias. Todas elas fundamentam uma na outra. Nenhuma desmente o que é a outra. Elas se encadeiam. E nessa nossa jornada, falando da questão espiritual, nós tivemos três grandes revelações na nossa humanidade. A primeira delas, a gente considera como sendo a revelação de Moisés, há mais ou menos 6.000 anos atrás. Foi uma revelação porque ele nos deu um código de conduta, porque o povo naquela época era bastante difícil de controlar. Então, através dos 10 mandamentos, ele nos deu um código de conduta, um código de moral. Mais do que isso, ele nos disse que existia um único Deus, porque também acreditavam em várias divindades, Deus disso, Deus daquilo, e ele nos disse, existe um único Deus que é o Criador de tudo aquilo que a gente conhece. Parece até simples, mas imaginemos como é que era a vida naquele tempo. E depois de Moisés, vem aquele que para nós é o maior revelador de todos, que é Jesus. E muitas coisas que Moisés falou, ele simplesmente ratificou. É isso mesmo. Ele traduziu os 10 mandamentos em apenas 2, sem excluir nenhum. Apenas resumiu. Ele disse mais do que o Deus único. Ele disse como era esse Deus único. Porque nós acreditávamos em deuses que eram rigorosos, punitivos, rancorosos, para que houvesse um domínio do povo daquele tempo. E ele nos disse, não, Deus é bom, Deus é justo. E ele nos dá a todos de acordo com aquilo que nós fazemos, que nós produzimos. Ajuda-te e o céu te ajudará. Várias das explicações que ele nos deu, que ele falou e que foram escritas pelos apóstolos, nos dão esse caminho de um Deus de amor, um Deus que perdoa, um Deus que compreende, um Deus que nos dá sempre uma segunda oportunidade. É por isso que a gente reencarna sucessivas vezes, para poder ter uma nova oportunidade. Porque senão, se fosse uma única chance, nós estávamos todos condenados. E Jesus disse também, né, que ele não ia nos dizer tudo naquele momento, porque o povo naquele momento ainda não podia entender tudo. Assim como nós também não entendemos tudo hoje. Não podemos achar que somos tão elevados, tão entendidos de tudo. Ele disse, eu não vos digo tudo, mas eu vos deixarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá e vos dirá tudo aquilo que necessitam. E a terceira revelação foi o Espiritismo. O Espiritismo veio para nos explicar algumas questões que nós não entendíamos naquele período, que hoje ainda não entendemos, ou que não aceitamos ainda hoje. Para exemplificar, o Espiritismo definiu os laços que unem a alma ao corpo e levantou o véu que escondia aos homens os mistérios do nascimento e da morte. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na terra, porque sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Sabe que a alma progride sem cessar através de uma série de existências, até que haja alcançado o grau de perfeição que pode aproximá-lo de Deus. Sabe que todas as almas tendo um mesmo ponto de partida, que nenhuma foi criada melhor do que outra, foram criadas iguais, com as mesmas aptidões, para progredir através do seu livre-arbítrio, através das suas escolhas. Desmistifica a questão dos demônios, quando diz que demônio são apenas espíritos ainda atrasados e imperfeitos, que fazem o mal, tanto no estado de espírito quanto no estado encarnado de homens. E nós conhecemos várias pessoas que às vezes nós dizemos, né, parece um demônio. Na verdade, tanto quanto nós, são espíritos ainda em estado atrasado. E nos falam mais um sem número de coisas que eu até quero deixar para vocês a sugestão desse livro, que é uma das obras básicas do Espiritismo, A Gênese, que fala sobre toda a questão dessa revelação e outras tantas, para que nós possamos aprofundar toda essas explicações sobre esse tema de hoje. Que a gente sabe que nesse tempo, que é curto, a gente não consegue explicar tudo, demonstrar tudo. Esse livro tem muita coisa que a gente pode aprender. Então fica a sugestão de quem quiser esse livro, ter na biblioteca. É um livro extremamente barato, custa 15 reais um livro desse aqui. E tem muitas revelações para nós que estamos querendo ainda descobrir várias coisas.